Braga Show. Banda Braga Show. Me deixa, quero ficar sozinha agora. Um tempo, eu preciso ir embora. É tarde pra você me procurar. Tô fora, eu não posso mais chamar. Você brincou demais e agora você quer voltar pra mim. Mas eu não volto atrás. Você já escreveu o nosso fim. O amor é como flor, quando não rega ela morre. Assim é o nosso amor. Não deu valor, morreu, acabou. Banda Braga Show. Da Braga Show. Me esqueça, eu quero ser feliz agora. Não quero mais repetir essa história. Você pra mim é página virada. Já era, e o que eu preciso é ser amada. Você brincou demais e agora você quer voltar pra mim. Mas eu não volto atrás. Você já escreveu o nosso fim. O amor é como flor, quando não rega ela morre. Assim é o nosso amor. Não deu valor, morreu, acabou. Você brincou demais e agora você quer voltar pra mim. Mas eu não volto atrás. Você já escreveu o nosso fim. O amor é como flor, quando não rega ela morre. Assim é o nosso.